Azul 4220, solo 04, libera a direita e chama o solo na frequência 121, decimal 1. 211, confirma. Confirma. Boa. Solo boa, o 4220, de grosso. Azul 4220, na Tactical Fox, de passagem ao Airbus da TAM, após ingresso Alfa Kilo até o 43, na posição 4, Romeu. A gente vai manter a posição, dando passagem ao TAM, após Fox, Alfa Kilo, confirme a posição. 4, Romeu, 43. Obrigado. Paulo Salvador, Mike Yankee Papá, próximo a Golf para início do cheque. Sente, sente do início do cheque, Mike Yankee Papá. Vai tomar lá no pé. Atenção após o externo, modificar, sustabado pela direita, pista 17. Após o pouso, prossegue pousada Baitel, Lima Quilo Bravo. Sente, Papa Cabo Lima Quilo Bravo, chame para a mudança de régua. Quilo Bravo, sim. Mike Yankee Papá, chama a término do, do cheque de motores. Mike Yankee Papá, chamará no término. Externo, baixou e travou, Quilo Bravo já em condições iguais para modificar e bate pela direita 17, Quilo Bravo. Sente, Papatão Lima, Quilo Bravo, autorizado, circuito da pista 1-7 pela direita, reporte de base para sinal, altímetro 1-0, 1-7. Bravo, sente, confirma o vento? Vento calmo. Bravo, sente, obrigado. Bravo de base para final, contém base travando. Papatão Lima Quilo Bravo afastado, autorizado pouso, pistão no 7, vento calmo. Lima Quilo Bravo, solo zona 4, da direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Obrigado, bom dia. 3, Salvador, boa noite, Deltan 3520, ILS X-Ray, da 1-0, estabilizado. Deltan 3520, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Pouso autorizado na 1-0, Deltan 3520. Oi, Salvador, bom dia, o Papau, meu ex-Golf Papau, meu ex-Golf vai continuar a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1017. Papau, meu ex-Golf estação de pouso 1017. Se for autorizar, a gente faz uma curva esquerda para interceptar a posição 1-7. Gente, o Papau, meu ex-Golf chama para mudança de regras. É, dá pra gente poder mudar. Gente, Papai Romeu, Golf Oscar, plano de instrumento com a sala 219, autorizado, base pela direita da 17, reporte gerando base, altímetro 10, 17. Base direta pela direita da 17, reportaremos o Golf Oscar. Zero, solo Zuno 9, libera a direita via Fox e chame solo na frequência 121, décima 1. Direita via Fox Trot, solo 121, tá? 3520. Salve, Salvador, boa noite, Deltan 3520, Lisão, se escuta. Tá, 3520, Alfa Juliette, para o portão 3. Alfa Juliette, para o 03, tá, 3520. Tá, Romeu, o Golf Oscar foi autorizado, pouso pistão no 7, vento calmo. Golf Oscar. Salvador, é o Mike Yankee Papá. Prossiga, Mike Yankee Papá. Ok, encerrado o cheque aqui, peço autorização para efetuar um 180 na posição e dirigir para o 43, se possível nos informar se há alguma posição livre. Gente, aguarde, mantenha a posição, vai entrar em contato com a empresa. Ok, a Papá, fazendo a escuta. O retorno consegue fazer o backtrack na prova da taxa alfa? Positivo. Gente. Meu Mike Yankee Papa, em freio ainda não definiu uma posição, mas está autorizado o backtrack e prosseguir via alfa. Mantenha a posição antes do ataque quilo, aguardando a posição. Papá, quem se chamará antes daquilo? Meu último fio, acho que é só os 2-4, já liberando para o 4-5, pode estacionar a frequência livre. Romeu Whisky, Yankee Papá, posição no 43A2, Lima. Mike, Yankee Papá, na escuta. 2 Lima, 43. Afirmo, 2 Lima, autorizado. Alfa, quilo, até a 2 Lima do 43. Yankee Papá, quem? Estou em Salvador. Bom dia, tá 3170, uma milha do externo. Tá 3170, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso no zero, vento calmo, tá 3170. Salve, Mike Yankee Papá, mantenha a posição antes da taxa Fox, a aeronave pousando vai livrar na Fox, vai dar passagem, mantenha antes da Fox. Ok, Yankee Papá, ciente, manterá a posição antes da Fox. Salvador, bom dia. Julia Serra Tango, mantém 1500, a 3 milhas da rotatória, fora possibilidade, sinal 97. Papatão, Julia Serra Tango, autorizado, sinal da 17, reporte, passando a RMAR, altímetro no 017. No 017, Julia Serra Tango, reporte RMAR. Filha da cabeceira no 7, Juliette Serra Tango. Tango Juliette Serra Tango, vento calmo, altímetro 10 no 7, autorizado pouso, pistão no 7. Vai. Solo 70, solo 29, libera a direita via Fox, chama solo na frequência 121, decimal 1. Fox 21, Mustang 3170, autorizado Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá 3170. Papá, o meu Mike Yankee Papá, autorizado para seguir Alfa Kilo até o 43, posição 2 Lima. Yankee Papá, prosseguindo. Torre Salvador, boa noite, Zulu 42, no meio, estabilizado visual no zero. Azul 42, no meio, pouso calibrado, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, Azul 42, no meio. Alô, Sabadell, gol 992, bom dia. Sabadell, gol 992, bom dia. Gol 992, 24. Afirmo, prossiga. Gol 992, autorizado. Recife 370, 3190, bom dia. Recife 370, decola pistão 0, primeira curva esquerda, Uca, Jamo, Aracaju. Controle de Salvador, 1935, agora acho que o transponder pode cotejar. Gente, cola Jamo transponder, então autorizado Recife, nível 370, 3010, decola na cabeceira 10, curva esquerda, na saída Uca, transição, Aracaju. Controle 1935, gol 1192. Correto, sempre pronto. Vai aportar. Falando que sua frequência está com bastante chiado, doutor. Azul 14 no meio, sala 38, Oliveira direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão. Solo Salvador, é o Mike Papá, na 2543, na Rádio Morte da Correia. Ciente, bom dia. Tango, gol 1192 para o push no 62. Gol 1192 minutos. Aguardando, gol 1192. Transponder 5461, push back autorizado, chame taxi. 5461, transponder autorizado, push acionamento, gol 1192. Táxi, gol 1192. Temos 126 a bordo, Marcel, 3 horas e meia de autonomia. 1192, táxi autorizado, via parte principal, táxi para Índia. Quando se espera, dando zero, chame pronto. Quem negar, dando zero no 7. 17, pátio Índia. A gente já te chama para decolagem. 1192. autorizado para decolagem, 1192. Com 1192, autorizado a linha de decolagem, pistão 0, vento calmo. A linha decola, 1192. Levando a linha de cola, o voo por 1192? Afirmo. Ok. Bravo Salvador, boa noite, é o TAM 3520, formação Bravo, está no mix 3, 310 para eles, vamos pessoal. Gente, está 3520, 1 minuto, cópia. Seria a saída prevista? Tenho, pouca. Decolado 55, controle Salvador 1935. 1935, até a volta. Negativo. Seu 3520 autorizado de uma pessoa, nível 190, via Pucajão. Corrigindo, a saída agora é Conde. Recolando a pista 10, com primeira curva esquerda. Controle Salvador 119.35, transponder 5467. Conforme autorizado para João Pessoa, 310 por favor. Escola da 10 no perfil da Conde, primeira convertida da Conde, 119.35. É o controle 5467 transponder, tá? 3520. O 3520, nível 190. É, 190, tá? 3520. Gente, procedimento correto, chama pra push. Poderia apenas confirmar a saída seria Conde. Afirmo, nível 190, a saída é Conde. 190, Conde, tá? 3520. Quer mudar o nível? Se possível, coordenar o 310. 310, ciente, mantém escuta. Aguardando, tá? 3520. 520, autorizado nível 310, agora saindo Puca, transição Aracaju. 310, saída Puca, transição Aracaju. Então, 3520, grato. Solo Salvador, Tam, Mike, Hotel Alfa. Hotel Alfa, prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque aqui do pátio 3 na posição 6 de Lima. Para a posição 6 no pátio 1, por favor. Qual é a posição no pátio principal? Posição 6. Posição 5, síndico. Inicie e chame na saída do pátio 3. Ok, obrigado, síndico. Salvador, eu estou 3520, para o gate 3 para push back a fundamento. 3520 autorizado, chama o ataque.